Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar, minha querida Diana Santos, em Jussara, na Bahia, ouvindo nosso programa. A Norete Silva, em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, também ouvindo nosso programa, a todos vocês de Pouso Alegre. Muito obrigado pelo carinho, valeu, Vânia Rocha, a todos, da 90.9 FM. Minha querida Rafaela Rebouças, em Humaitá, no Estadão do Amazonas. Meu amigo Evaldo Ribeiro, em São Paulo. Meu amigo Gustavo Rodrigues, em Belo Horizonte. A minha querida Luchuca, em Ipirá, na Bahia, também ligada no Mundo Sertanejo. A minha querida Eliane Francisco, em Caetité, também ouvindo o nosso programa. Meu amigo Neltinho, do Sindicato, em Santa Luzia, também ouvindo o Mundo Sertanejo. Vamos de música. Diego Valadares canta Cabra Danado. É para todos os cabra danados do Brasil inteiro. Canta Diego Valadares. O garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ele entra no baile chamando atenção. As mulheres danadas provoca tesão. Ele dá uma, duas ou três olhadas de lado. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Cabelos na testa, do tipo sarado, aonde conversa, joga seu charme pra mulherada, assanhadas. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Mundo Sertanejo. Muito bem, vamos em frente. O Mundo Sertanejo está no ar. A minha querida Marina Mota, em Ubá, Minas Gerais, ouvindo o Mundo Sertanejo. Vinícius Francisco, em Londrina, no Paraná, também ligado no nosso programa. Neide Coelho, no, em Ipiranga, no Tocantins, também ligada no nosso programa. Meu amigo Ivan Vieira, Dorcelino Carvalho, todos vocês, Serra Dourada FM, em Trombas, no Estadão de Goiás, exibindo o Mundo Sertanejo. A Ellen Santos, em Barra do Bugres, Mato Grosso, também ligada no Mundo Sertanejo. Silas Santos, em Roda Velha, Bahia. Fábio Prachelos, em Centralina, Minas Gerais, obrigado obrigado pelo carinho, todos vocês amigos de Centralina, sintam-se todos abraçados por Diego Valadares e todos nós aqui do Mundo Sertanejo. Cristina dos Santos, em Nova Lacerda, Mato Grosso, Walter Liz, em Bragança Paulista, São Paulo, Josinalva Lima, em Zedoca, no Maranhão, ouvindo nosso programa pela Rádio Difusora FM, muito obrigado, viu? A Marciana Regina, em Balsas, no Maranhão, a Rita Feijó, em Boa Vista, também meu amigo João Carlos, em São Paulo, a Cleusa Maria, em Goiânia, a meu amigo J. Márcio Souza, em Restrito do Jauré, Mato Grosso, também ligado no nosso programa, a Jaciara Pinheiro, em Lagoa do Ouro, no Pernambuco, muito obrigado, viu? Picho Ferreira, em Acreúna, Goiás, também ligado no nosso programa. A Etelvina, em São Sebastião da Vargem Alegre. Muito obrigado, viu, Etelvina, a todos vocês, amigos, ouvintes aí da Rádio Tribuna FM. Um abraço a todos da equipe. Muito obrigado, valeu, meu amigo Faurio Oliveira, Cabra Danado. Meu amigo Renilson de Jesus, em Adurtina, Bahia. Nelsinho Rezende, Mug FM, em São Paulo. Muito obrigado, nossa parceira, né? Um abraço aos amigos da Rádio Nova, Rádio Simolândia, Rádio Simolândia FM, em Simolândia, Goiás, exibindo nosso programa, muito obrigado, viu? Ao som da viola, traz para vocês de Paulo e Paulinho, Amor de Primavera. Mundo Sertanejo, ao som da viola. existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar, Rádio 95 FM de Coromandel, nossa parceira em Coromandel, Minas Gerais, exibindo o nosso programa aí para vários municípios. É sucesso total de audiência, muito obrigado, viu? Um abraço a meu amigo Ivan de Bá, Rádio de Bá FM, em Itaquera, São Paulo, exibindo o nosso programaço Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu? A Jardelma Martins, em Bom Jesus, Goiás, ouvinte da Rádio Alvorecer FM. Um beijo pra você, Jardelma, a Vicky Rodrigues, a todos vocês, viu? Vitória, Vitória, obrigado pelo carinho de sempre no WhatsApp, tá bom? Um beijo pra vocês aí, tá? Lian Lucas, em Goiânia, também ligado no nosso programa. Meu amigo Vilmar Tavares, em Monte do Carmo, no Tocantins. Muito bacana. Minha amiga querida Luana Gomes, Rio Doce, Minas Gerais. Um abraço aos amigos da Rádio Doce Terra FM, exibindo o nosso programa. Ô, Maria Angélica, um beijo. Obrigado pelo carinho de sempre, viu? De Giane Santos, em Vanderlei, na Bahia, ouvindo nosso programa pela Rádio Vanderlei FM. Um abraço a todos vocês da equipe, muito obrigado, viu? Ana Cláudia, em Rolândia também, ligada no Mundo Sertanejo. Meu amigo Roberto Sokolowski, em Primavera do Leste, Mato Grosso, também. Um abraço carinhoso. A minha querida Tamires Cristina, em Córrego Fundo, Minas Gerais. Um abraço a todos os amigos da Rádio Clube FM, exibindo nosso programa. Um abraço, muito obrigado. Raimundo Valadares, em Santos, São Paulo, aí no litoral de São Paulo, né? Valeu, Raimundo Valadares, cabra danado, obrigado, viu? A Leiliane Montani, em Nova Olímpia, Mato Grosso, ouvindo o nosso programa. Thaís Lopes, em Viçosa, Rio Grande do Norte. Valeu, Thaís Lopes, um abraço, muito obrigado, viu? A Luana Tainá, muito obrigado pelo carinho de sempre. Um beijo pra sua mamãe, a Julieta, a todos vocês, viu? A sua mamãe e a Julieta, obrigado pelo carinho, tá bom? A Verinha de Paula, em Uruana, também no Estadão de Goiás. Gabriel Gava canta Fiorino. Se Land Rover é fácil, é mole, é lindo. Quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. Se Land Rover é fácil, é mole, é lindo. Quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. Arrocha, arrocha. Se Land Rover é fácil, eu quero ver agora de Fiorino. Simbora! Motor 1.6 bebendo igual um pagodinho. Peguei da fim e os donos nem sabem que eu tô curtindo. Corneta tá torando grave e empurrando tudo. Fluide balanceada, as meninas chegando junto. Quer dançar? Vem pra cá, vem, vem, vem quebrar tudo. Que Gabriel Gava tá chegando junto. Quer dançar? Vem pra cá, vem, vem, vem quebrar tudo. Que Gabriel Gava tá chegando junto. Se a coisa fica quente, meu amor, se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece que lá no fundo tem, tem uma colchonete. De Land Rover é fácil, é mole, é lindo. Quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. De Land Rover é fácil, é mole, é lindo. Quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. De Land Rover é fácil, é mole, é lindo. Quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. De Rover é fácil, é mole, é lindo. Quero ver tirar essa onda andando de Fiorino.

aí no Estadão do Maranhão, minha querida Santana da Silva, em Uberlândia, Minas Gerais, meu amigo Beto Machado, em Pouso Alegre, Minas Gerais, os amigos da 90.9, muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês, viu? Luciano Santos, em Aciara, ouviu Mundo, todos vocês da Rádio Nova Dimensão FM, em Aciara, Estadão de Goiás, um abraço, muito obrigado, viu? Diomar Barroso, em Barrinha, no Maranhão, muito obrigado. Da Giane Oliveira, em Santa Luzia do Paruá. Um beijo pra vocês aí, viu? Meu amigo Luciano Casais, o popular Lulu, Lulu Bahia. Os amigos da Rádio Canabrava FM. Nosso amigo diretor Paulo Gomes. Os locutores Valtênis de Moraes. O Jadson Santos. O Murilo James, né? E a todos vocês, amigos ouvintes da Rádio Canabrava FM. Aí de Ribrina de Pombal, no Estadão da Bahia. Ribrina de Pombal, no Estadão da Bahia. É um abraço a todos vocês. Ainda vamos fazer show por aí, viu? Para contratar o show do Diego Valadares é fácil. Ligue no 61-8257-0991. Vai ser muito bacana a gente estar juntos aí. Um show alegre, show dançante, um show barato, viu? Diego Valadares e banda na sua cidade. A todos vocês, viu? Erquivontânia Melo, Vargem Grande do Rio Pardo, Rádio VGFM. Valeu, meu amigo Aldinei Pereira, a todos vocês, muito obrigado, viu? Erquivontânia Melo, a todos os nossos ouvintes da VGFM, um beijo no coração de todo mundo. João Maria de Silva, em São José dos Pinhais, no Paraná, um abraço, muito obrigado, viu? Rádio Web RCW, um abraço, muito obrigado, viu? Meu amigo Valdo Ramos dos Santos, em Paracatu, Minas Gerais, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Vamos em frente, João Neto e Frederico cantam Crime Perfeito. Não adiantou trancar a minha porta, entrou pela janela e me fez prisioneiro das vontades dela. Fiquei de mãos atadas, não pude impedir. Depois saiu levando o que tinha mais valor e nessa correria esqueceu do amor. Da saudade me pegou desprevenido, eu nunca suspeitaria. Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia. Teu cheiro pelo ar, teus laços pelo chão, e eu fui outra vítima da sua ingratidão. Eu fui o seu refém desse crime perfeito. Levou o que era meu, você não tem direito de me amar e fugir agora. Eu vou reconstruir tudo feito um bobo, mesmo sabendo que vai me roubar de novo. Minha porta entrou pela janela e me fez prisioneiro das vontades dela. Fiquei de mãos atadas, não pude impedir. Depois saiu levando o que tinha mais valor e nessa correria esqueceu do amor. Da saudade me pegou desprevenido, eu nunca suspeitaria. Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia. Meu cheiro pelo ar, meus rastros pelo chão, e eu fui outra vítima da sua ingratidão. Eu fui o seu refém desse crime perfeito. Levou o que era meu, você não tem direito de me amar e fugir agora. Eu vou reconstruir tudo feito um bobo, mesmo sabendo que vai me roubar de novo. Levou o que era meu, você não tem direito de me amar e fugir agora. Eu vou reconstruir tudo feito um gol, mesmo sabendo que vai me roubar de novo. Só assim eu te vejo outra vez. Mundo Sertanejo.

Ai que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Quando se ama, é difícil esquecer. E essa distância é uma angústia entre eu e você. Ai que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Mundo Sertanejo. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo, é isso aí, muita música no seu rádio, muitos alunos para todos os nossos ouvintes do Brasil inteiro, sintam-se todos abraçados por mim. Não tem como a gente mandar para todo mundo, falar o nome de cada um, mas na medida do possível a gente com certeza vai mandando alô para todos vocês que nos dão a honra da audiência, ouvindo o nosso programa aí pelo Brasil afora, através de todas as nossas rádios parceiras, exibindo o Mundo Sertanejo. Léo Magalhães canta, alô! Não é justo nunca mais. Quero ouvir